Três Ritmos. Eu amo você, eu quero você. Não deixe esse amor morrer outra vez. Eu amo você, eu quero você. Não deixe esse amor morrer outra vez. Você foi embora e agora voltou, falando que me ama, mas tá tudo acabando. Tira essa ideia da sua cabeça, porque eu te amo. Não fique assim, não pense assim, não sofra assim, porque eu te amo. Não fique assim, não pense assim, não sofra assim, porque eu te amo. Eu amo você, eu quero você. Não deixe esse amor morrer outra vez. Eu amo você, eu quero você. Não deixe esse amor morrer outra vez. Você foi embora e agora voltou, falando que me ama, mas tá tudo acabando. Tira essa ideia da sua cabeça, porque eu te amo. Não fique assim, não pense assim, não sofra assim, porque eu te amo. Fique assim, não pense assim, não sofra assim, porque eu te amo.